Desse cono Torre Salvador. No 360, Zulu 16, decola piscina 0, curva direita. Da Euler da Bridge, controle 1208. Transponda 5121-682. Julius 360, Zulu 16. Decola P0, curva direita, da Leda Bridge, controle 1208, 5121-6251. Está correto, vai chamar pronto para o táxi. 7, acione identificação. Pode bom, que desça para 4 mil pés, ajuste no lado 95. Duna, 3517. Vejo o pé autorizado a final no zero.